quero te dizer. Minha forma de amar é somente por você. Que o papai vai pra guerra, eu só quero te dizer. Minha forma de amar é somente por você. Que o papai vai pra guerra. Me pego confuso, mas meu filho me liberta das correntes que me prendem na dúvida. É como uma peça essencial pra uma máquina funcionar certa, sem desgaste com o tempo. Eu amo meu filho mais que tudo nessa vida. Eu ainda vou dar pra ele tudo do bom e do melhor. Mas filho, veja, a felicidade não é só dinheiro, é ter amor e respeito pelo próximo. Teu pai é um soldado, eu luto pela tua bandeira, pra que você seja mais feliz. Bocas mal intencionadas diz que eu não te amo. Mentirosos que se fodam. Seja um homem de caráter, pois é o caráter que faz um homem. Honestidade, dignidade é a maior fortuna que alguém pode ter. Eu só quero te dizer, minha forma de amar é somente por você. Que o papai vai pra guerra. Eu só quero te dizer, minha forma de amar é somente por você. Papai vai pra guerra. Sou capaz de vender minha alma pro diabo, se for pra te dar conforto. Mas veja, seja um homem temente a Deus. Ele é o único caminho pra real felicidade. Eu sempre fui solitário, é o karma que carrego. Você veio pra suprir esse vazio. Você veio aliviar minhas dores e meus valores. Se reconstruiu, carinho eu já devo tanto a você, que tudo que eu fizer por você ainda vai ser pouco e nunca será o suficiente. Um sentimento que não tem valor. Você é minha joia mais preciosa, que aflora o que tem de bom em mim. Pra mim, amor verdadeiro tem outro nome, é João Miguel. Eu só quero te dizer, minha forma de amar é somente por você. Que o papai vai pra guerra. Eu só quero te dizer, minha forma de amar é somente por você. Que o papai vai pra guerra. Aí, as pessoas dizem que isso é pouco. Também acho. Por isso eu ainda vou fazer muito mais.